Pegue o papelzinho que você recebeu, nós vamos ler o texto de hoje, que é um salmo. Na verdade, são os trechos do 73, um belíssimo salmo, me edifica muito profundamente toda vez que eu leio. E eu queria compartilhar com você, embora aqui então estejam alguns trechos desse salmo. Diz o salmo 73 nesses versos que eu selecionei. Na verdade, Deus é bom para Israel, para aqueles que têm coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me provas. Mas se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então me esforcei para entender essas coisas, mas era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti. Que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, é tudo o que preciso. Até aqui. Vale a pena a leitura do Salmo na íntegra, ok? Vale a pena a leitura do Salmo na íntegra. Essa é a versão na linguagem de hoje. A versão que talvez você tenha em casa na sua Bíblia pode não ser exatamente essa, mas vale a pena a leitura desse salmo na íntegra. E por quê? Porque esse salmo fala de um sentimento que todos nós já tivemos em algum momento da vida. Talvez nós já tenhamos superado isso. Talvez a nossa maneira de superar isso tenha sido um tanto quanto equivocada. Há pessoas que superam a sua angústia, a sua revolta, a sua dor em relação ao mundo, se escondendo do mundo, fugindo do mundo. Há pessoas que superam as suas mágoas, os seus rancores, se ocultando, fugindo à responsabilidade, se alienando, se escondendo mesmo dos desafios, das lutas, das pessoas, dos relacionamentos. É uma maneira de lidar. Não é uma boa maneira, mas é uma maneira de lidar. Há outras pessoas que superam ou que lidam com essas suas angústias, frustrações, jogando o jogo que o mundo joga, entrando na onda que o mundo oferece. É aquela velha expressão, né? Se você não pode vencê-los, o que, que a gente diz? Junte-se a eles, não é? E aí, já que essa é a maneira como as pessoas vivem, já que essa é a regra que dita a maneira de viver, já que essa é a maneira como as pessoas agem, eu vou fazer isso também, não é? São dois extremos, você percebeu isso, são dois extremos. Um é o extremo da fuga, da resignação, daquelas pessoas que lidam mal porque se frustram, se diminuem, ficam cada vez mais amargas, cada vez mais tristes, melancólicas, desesperançadas. Você, hoje em dia, já encontra um número grande de pessoas que diz assim: eu não assisto mais jornal, eu cansei de ver essa corrupção, essa ladroagem, essa violência toda. Ah, eu já não quero mais saber de política, porque para mim é tudo ladrão mesmo. Ah, eu não quero saber de notícia, eu não quero saber de evento, eu não quero saber mais de projeto, eu não quero mais saber de protesto, porque eu acho que esse mundo já acabou mesmo. Então nós temos um número grande de pessoas que se tornaram amargas, não é? Que vivem as suas vidas sem esperança, sem alegria, achando que tudo é uma porcaria e que tem mais é que acabar mesmo. E nós temos o outro extremo, então, que é formado por essas pessoas que, já que é esse o esquema, vamos entrar nele, não é? E que acabam aumentando as fileiras dos que nos fazem sentir assim, como se não houvesse mais jeito, ou como se tudo funcionasse apenas para essas pessoas que agem dessa forma. E no meio estão pessoas como esse sujeito do nosso salmo, que reconhece que é difícil lidar com isso, mas que lida de uma outra forma, apegado a Deus e a valores que não podem ser desprezados em hipótese alguma. Então vamos falar um pouquinho desse sentimento, que é a inveja das pessoas que prosperam com um caráter fora daqueles padrões que a gente gostaria de ver em qualquer um. Esse é o problema desse salmista. Esse salmista, a gente sabe pouco sobre ele. O nome dele era Asaf e ele era provavelmente um levita. O levita na Bíblia era um sujeito que cuidava das coisas do templo. Israel era um conjunto de 12 tribos, de 12 conjuntos de povos que viviam uma vida razoavelmente autônoma entre si e que tinham como centro de ligação, de relacionamento, de identidade nacional e de fé a existência de um templo onde todos prestavam culto a Deus. E uma dessas tribos, então, era exclusivamente dedicada à manutenção desse templo. Era uma espécie de, vamos dizer assim, terceirização da ação religiosa, não é? Nós tínhamos 12 tribos, 11 resolveram que iam sustentar a existência de uma para que essa uma se dedicasse exclusivamente ao templo. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais da história do Antigo Testamento, a gente pode, quem sabe, até conversar, eu posso indicar alguma coisa para você, mas só para você saber que existia, então, um grupo de pessoas que se dedicava à vida religiosa, às funções religiosas. E Asaf era provavelmente uma dessas pessoas. Por que que isso é importante a gente saber? Porque esse sujeito lidava com o ir e voltar do templo todos os dias. Quando ele diz no Salmo, até que eu fui ao templo e entendi alguma coisa nova, ele não está falando de alguma coisa que ele fez pela primeira vez. Aqui nós temos talvez uma lição interessante, que há lições que a gente pode aprender no meio da nossa rotina, desde que o nosso coração se abra. Porque na rotina, a tendência que a gente tem é de fechar o coração e achar que não pode sair nada de novo dali. Você vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para casa, vai para o lugar onde você tem um hobby, de repente, pratica algum esporte, e toda semana é sempre igual. E a ideia que a mente desenvolve é de que nada de novo acontece. Mas o fato é que, de repente, Deus pode fazer alguma coisa nova com a gente no meio da nossa rotina. E foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf tem uma experiência de Deus no seu cotidiano, na sua vida rotineira. Porque até quem lida com as coisas da fé pode se transformar num burocrático. É uma coisa estranha, mas que tem que ser reconhecida e até enfrentada. O meu desafio como pastor, na igreja que eu pastoreio, é não me habituar com as coisas de Deus. É não me familiarizar com elas. Eu já falei para vocês aqui a diferença de familiaridade e intimidade. Na familiaridade, a gente se acostuma, mas perde o respeito. Perde o temor, perde a reverência. Uma coisa familiar é uma coisa que é incorporada no cenário e a gente se habitua com ela. Na intimidade, a gente tem uma noção de importância. Quando você é íntimo de alguém, a vida dessa pessoa te é cara, te é especial. Você considera os segredos, considera as informações mais próprias da vida dessa pessoa como especiais, fundamentais para esse relacionamento. E às vezes, lidando com as coisas de Deus no dia a dia, a gente tende a se familiarizar, se habituar. Então, porque ora todo dia, já não ora mais com a mesma fé. Porque lê a Bíblia todo dia, já não lê mais com o mesmo interesse. Porque vai à igreja semanalmente, já nem presta mais atenção no que o sujeito lá da frente está falando. Seja ele pastor, seja ele padre, seja ele o que for. Não é? Já não presta mais atenção. O que que o pastor falou hoje? Não lembro, eu sei que falou uns negócios lá. Não é? Mas você não foi? Não fui. Mas e aí, como é que foi? Foi igual sempre. Não é? E a gente vai fechando a vida para essas coisas. Ainda mais quando o nosso trato diário é com coisas que são realmente corriqueiras. Não é? Sujeito que todo dia fecha um negócio, que todo dia vende algum produto, que todo dia faz o mesmo trajeto na estrada, tende a se acostumar de tal forma que já não percebe mais a novidade do cenário. Né? Você faz o mesmo caminho toda vez e aquilo é incorporado na sua mente que você já não aprecia mais. Pelo contrário, cansa. Não é? Você faz a mesma viagem há 20 anos. Cansa. Não aguento mais esse caminho. Eu fiz 4 anos... o mesmo trajeto, Marília-Londrina. 4 anos, todo final de semana, para faculdade lá, para o seminário lá em Londrina, e para Marília, onde eu cuidava de uma congregação. 4 anos fazendo o mesmo percurso. Teve um dia que eu falei, não, chega, estou cansado disso, não aguento mais. Né? E aí eu já não admirava mais o cenário, já não me alegrava mais. No começo era tão gostoso passar por cima daquele rio, né? Tem o Tibagi e depois é o Paranapanema, isso mesmo. O Paranapanema. E o Tibagi, tão gostoso, né? Às vezes eu passava lá de manhãzinha, sol nascendo ainda, e aquele brilho da luz na água, que coisa mais linda. No final de 4 anos, até do rio eu tinha raiva. Até o rio estava comprido. Ô, ponte comprida essa aqui, hein? Que coisa. Então Asaf caiu nessa. Ele entrava todo dia, saía todo dia do templo e aquilo virou rotina. E ele não percebeu que enquanto a sua admiração por Deus diminuía, crescia no seu coração uma raiva das pessoas. Porque essa relação de forças é proporcional. À medida em que o seu amor por Deus arrefece, o seu ódio da vida aumenta. À medida em que a sua capacidade de encantar-se com Deus, com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus faz na sua vida, diminui, a sua bronca, o seu rancor, a sua raiva das pessoas que estão à sua volta, principalmente daquelas que você sente que te prejudicam, aumenta. Porque à medida em que você se aproxima de Deus e consegue enxergar Deus como aquele que cuida da sua vida, mesmo que alguma pessoa tente te prejudicar, você sabe que Deus está cuidando de você. Mas à medida em que você se afasta disso e alguém pisa no seu calo, o seu ódio por essa pessoa pode ser mortal. Foi exatamente isso que aconteceu com Asaf. À medida em que ele deixou que as coisas de Deus se transformassem em rotina na sua vida, Deus se transformou numa mera religião. Isso é muito atual, gente. A gente passa por essa transformação, por essa migração do relacionamento com Deus como relacionamento de amor para uma religiosidade com muita facilidade. Com muita facilidade. Asaf passou isso. Quando ele fez isso, ele começou a olhar para as pessoas e ter raiva delas. Principalmente daquelas que realmente faziam mal. E ele disse, eu tive inveja dos maus, dos orgulhosos. Porque aí eu comecei a ver um monte de coisa que é verdadeira. Os maus prosperam. Os maus se dão bem. Não é? Os maus fazem tudo errado e no final das contas parece que saem ilesos. Não é? Isso na época de Asaf. Hoje mudou muito, graças a Deus. Não é? Hoje mudou muito, não é mais assim. Mas até hoje a gente se indigna com essas coisas, né? Eu ouço às vezes as pessoas me falarem, pastor, por que que, se Deus é bom, se Deus existe, por que que ele deixa essas pessoas fazerem essas coisas? Né? Por que que ele deixa as pessoas agirem desse jeito? Um dia perguntaram para C.S. Lewis, se Deus é bom e justo, por que que há tanta pessoa ruim no mundo e por que que Deus não faz nada? E aí C.S. Lewis, no alto da sua sabedoria, o maior escritor cristão de todos os tempos, disse assim, e você faria o que se fosse Deus? Cobraria essa pessoa? Chamaria ela a responder por isso? Ele disse, chamaria. E se ela dissesse que ela faz isso, mas que a culpa é do outro? Por exemplo, você chama qualquer um de vocês aqui, né? Chama o Nivaldo. Nivaldo, vem cá. Por que que você trata mal a sua esposa? Aí o Nivaldo diz assim, não, eu não trato mal a minha esposa. Eu só faço com ela aquilo que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre tratou a gente com indiferença, com frieza. Aí chama o pai do Nivaldo. Por que que você fez isso com seu filho? Ah, não, porque eu sofria na mão do meu pai também. Porque meu pai isso, meu pai aquilo. Então chama o pai agora do pai. E aí, por que que você fazia isso com seus filhos? Ah, porque no meu trabalho meu patrão me perseguia. Eu chegava em casa por aqui, o homem me judiava e não sei o quê. Então agora chama o patrão. Chama o patrão, por que que você fazia isso? Não, porque lá em casa minha mulher me deixava louco. Quando você quiser puxar a linha numa ponta, vai ter que vir a linha toda. O dia que Deus for julgar um homem, ele terá que julgar a humanidade inteira. Não tem como começar isso sem envolver todo mundo. Quando tinha 2 pessoas no mundo, tinha 3 culpados? Deus chama Adão. O que você fez, homem? Ele diz, eu não. Não vem não, senhor. A mulher que o senhor me deu, essa me fez pecar. Tem homem dizendo isso até hoje, né? A mulher que o Senhor me deu, essa me fez pecar. Eva, vem cá, o que que você fez? Eu não. A serpente me iludiu. E a serpente não te abraça, porque se tivesse, ia fazer assim, né? Jogar culpa em quem, não é? Cada um se livra da sua. Ou seja, às vezes a gente olha para a maneira como a vida é e, ao invés de se encantar com Deus, até se desencanta com Ele. Cobra. Por que que Deus não faz nada? Por que que Deus não age? Por que que Deus não julga? Por que que Deus não pune? Por que que Deus não acaba com o sofrimento? E calma, meu amigo, esse dia vai chegar. E a pergunta não é por que que Deus não faz. A pergunta é como você estaria diante dele hoje, se esse dia fosse hoje. Porque essa é a maneira de viver a vida, na minha opinião. Não é tanto desejar que Deus julgue, mas é estar preparado, caso o dia seja hoje. Porque o nosso dia chega. Hoje eu tive aquelas duas experiências antagônicas do ministério pastoral, né? Eu fui visitar uma criança recém-nascida nos braços da mãe, com a família comemorando a chegada, e fui num sepultamento. Então, isso acaba comigo, né? Porque você sai de um ambiente em que você ri, abraça, parabeniza, e vai para um ambiente em que está todo mundo chorando, e você tem que trocar, né, trocar a máscara de felicidade por a de tristeza, né? Porque não é possível viver esses sentimentos na plenitude. E eu ficava olhando aquelas pessoas chorando, e é uma coisa terrível, né? A morte ainda faz muito mal e sempre vai fazer até que ela seja definitivamente vencida. E aí eu fui lá com o pastor, mas a família tem a sua confissão religiosa, eu fiquei ali para levar um abraço para aqueles que eu conhecia. E aí, de repente, uma senhora toma a palavra, e eu percebi que era uma amiga da família, toma a palavra para falar algumas coisas de consolo, quem sabe, não é? E ela, muito religiosa, puxou todos lá numa oração, e depois numa outra, e de repente ela falou assim, né? E agora, Senhor, eu quero agradecer por esse homem que foi tão bom, agradecer pela amizade, agradecer pela nossa vida, agradecer até pelas pessoas que estão aqui, e a gente não sabe quanto tempo mais elas vão estar aqui, algumas podem morrer daqui a pouquinho, outras amanhã. E aquilo foi bárbaro, né? Porque todo mundo já abriu o olho, já ficou olhando para ela assim. Eu não, né? Alguns já batem na madeira, né? De jeito nenhum. Mas eu achei aquilo tão lindo. Meigo, né? Meigo. Eu tinha um pastor amigo que ele estava andando na rua, ele de repente ia cruzar com uma pessoa e falava assim: se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? E o sujeito já põe a mão: eu não sei, por quê? O senhor é médico? E ele usava isso como estratégia para falar da eternidade, aquela coisa toda, né? E aquela senhora então dizendo: alguns podem morrer daqui a pouquinho e tudo mais, mas o fato é que aquela mulher tinha toda a razão. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? A gente só sabe que essa vida acaba. São duas certezas, a gente diz, né? Uma que nascemos e a outra que morremos. E aí, caso Deus realmente exista e nos chame à responsabilidade nesta hora, caso realmente nós compareçamos diante dele, eu creio que sim. Talvez você não creia nisso tão solidamente, mas com que coração nós chegaremos lá? Porque mesmo estes que fazem tanto mal para tantas pessoas e de quem às vezes a gente tem tanta raiva, também vão passar. Porque os maus e orgulhosos podem não sofrer como os outros que sofrem, mas eles também morrem. E essa é a percepção que Asaf tem num dia que ele entra na presença de Deus de uma maneira diferente. Ele vai fazer a mesma coisa de sempre, mas o coração dele aprende uma lição diferente naquele dia, que o segredo está no fim das coisas. A pergunta não é como você vai, mas onde você vai. Não é como você está indo, mas onde você vai chegar. Asaf olha para os maus e orgulhosos e ele tem inveja, porque ele se deixa levar pelo como as pessoas estão indo. Ah, mas aquele está indo de carro importado e esse carro nem é dele, ele roubou do outro. Ah, mas aquele está indo de casa num bairro chique, casa grande, mansão, mas ele ganhou isso desonestamente. Ah, aquele está indo, mas está indo para onde? Essa é a pergunta que Deus depois responde para ele, de uma maneira muito interessante. Porque Asaf diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, entendi o fim dessas pessoas. Elas estão em lugares escorregadios. E o fim delas é a destruição. Mas quanto a mim, Deus me segura pela mão direita, me guia com o seu conselho e depois me recebe com honras. Eu só tenho a ti no céu e na terra não há quem eu deseje mais. Deixa eu dizer algo para você que na minha vida é muito importante. Eu sei que o mundo em que nós vivemos não é um mundo ideal. Eu sei que às vezes olhar para as coisas como elas são faz com que sentimentos muito ruins aflorem no nosso coração. Às vezes as lutas que a gente enfrenta na vida tendem a nos tornar amargos. Talvez alguns homens que estão aqui hoje nessa reunião já estejam amargos no seu coração, porque tiveram experiências ruins durante a sua vida, porque sofreram na mão de outros, porque foram traídos, enganados, desprezados em algum momento, machucados, deixados para trás, feridos na sua autoestima. Eu não sei o que você já passou na vida, mas é possível que muitos de nós aqui hoje estejamos amargos, porque a vida não é justa. O mundo não é justo. As coisas aí fora não vão bem. A violência aumenta a cada dia. Nós estamos inseguros hoje em dia até dentro dos nossos lares. A gente acha que alguma coisa vai mudar e quando percebe ela só piorou. E assim os nossos sentimentos vão aflorando como sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, de ira. E às vezes é difícil lidar com isso, e às vezes é difícil impedir que isso aconteça. Mas eu quero que você saiba, nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus, que é o Filho do Deus vivo, que deu aquela prova de amor por nós tão extraordinária, morrendo naquela cruz no nosso lugar. Quero que você saiba, no nome desse Jesus, que Deus é Senhor da história e que um dia todos comparecerão diante dele. E que importa que nós compareçamos diante de Deus com o nosso coração limpo. Não venda a alma. Não negocie os seus valores. Tenha caráter. Se o mundo joga esse jogo não é para mim. Tenha coragem. Assuma posições. Lembre-se que é um Deus cuidando da história. E Ele está cuidando de você. De uma maneira muito especial, cuidando de você. Cuidando da sua vida. Cuidando das suas coisas, abrindo portas onde você nem imaginaria que ele poderia abrir uma porta para você. Ou a gente vive da nossa capacidade de jogar o jogo com a mesma habilidade que essas pessoas estão jogando, ou a gente vive a vida confiando num Deus que cuida de nós. E Asaf entendeu isso num dia especial, que ele podia viver a sua vida como quem se sente cuidado por Deus, como quem se sente amparado por Deus, como quem se sente protegido por Deus. Talvez seja isso que nós estamos fazendo aqui hoje e toda quarta-feira nessas nossas reuniões. Nós estamos descobrindo que Deus cuida de nós, mesmo naqueles momentos difíceis, mesmo naqueles momentos em que a gente acha que nada pior pode acontecer, e às vezes até acontece. Porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, que problema vem sempre em bando, né? Nunca vem sozinho. Estava ouvindo a história de um sujeito esses dias que estava passando por uma fase financeira terrível, uma situação conjugal horrorosa, uma situação profissional terrível. E aí o irmão dele foi buscá-lo em casa para levá-lo em algum lugar. Ele já estava sem carro, já estava sem nada. E aí ele foi no carro do lado do irmão dele, né, dizendo, pô, meu irmão, eu estou numa situação terrível, na minha vida está tudo errado, olha, eu acho que não pode acontecer nada mais comigo. E no que ele estava falando isso, ele pôs o braço assim na janela e uma pomba fez cocô no braço dele. Pode falar cocô aqui? Pode, né? Eu achei aquilo tão simbólico, né? Eu acho que nada pior pode acontecer comigo. E aí vem uma pombinha para dizer para você que pode, né? Aquela pombinha era um sinal de Deus. Você fala assim, não pode piorar. E pode. Pode piorar sim. Pode piorar sim. Mas hoje eu estava compartilhando com as mulheres na tarde que elas fazem lá e que eu prego toda quarta-feira. Eu estava dizendo para elas que um dos versículos mais lindos que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu não sei por que Deus permite que eu e você passemos por certas situações, mas se nós deixarmos Ele conduzir a nossa vida, lá na frente a gente vai entender. e nós seremos pessoas melhores lá na frente. Pessoas muito mais firmes, muito mais convictas e muito mais felizes. Quem aprende a ser feliz na dor, aprende a ser feliz quando tudo vai bem. Quem só é feliz quando tudo vai bem, que tome cuidado com as provas. Porque as provas são o nosso chão saindo do lugar. E a gente tendo que reaprender a ser o que nós somos sem aquilo que nós tínhamos. Asaf teve que aprender isso, a ser ele mesmo, sem ter aquilo que ele invejava na vida dos outros, sem possuir aquilo que ele via os outros possuindo. Esse talvez seja o nosso desafio, ser o que somos diante de Deus, mesmo que nem sempre as coisas estejam a nosso favor. E com certeza Deus nos conduzirá. Por isso que eu pus essa frase aí do C.S. Lewis, que é um dos meus escritores favoritos. C.S. Lewis diz: aquele que tem Deus e tudo o mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus. Um pastor amigo meu dizia assim: Marcelo, você já fez essa conta? Deus mais tudo que ele criou é igual a menos do que Deus sozinho. Deus mais tudo que ele criou é igual a menos do que Deus sozinho. Nós não somos um acréscimo à existência de Deus, nós somos uma diminuição. Deus abriu espaço em si mesmo para a nossa existência, porque nos amou muito. E a nossa vida não está à deriva. Mesmo que às vezes a gente se sinta só, mesmo que às vezes a gente se sinta desamparado, mesmo que às vezes a gente sinta que as pessoas que estão ao nosso redor não estarão lá quando a gente passar uma situação difícil. Deus nos ama e cuida de nós. E essa descoberta faz com que eu não seja nem dos resignados, que olham para as circunstâncias e desanimam, e nem dos que lavam as mãos então e dizem: agora eu vou jogar o jogo. Mas nós somos aqueles que se indignam com a realidade como ela está. Não aceitamos mesmo. Queremos mudanças, queremos ver o mundo mudar. Mas não somos mais inocentes a ponto de acreditar que essa mudança virá de nós. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas e que finalmente vai tratar de todos nós e que finalmente vai recompensar cada um de acordo com a verdade dos seus corações. Isso é esperança. Talvez essa palavra de hoje seja para nós uma palavra de esperança, porque esperança não é otimismo. Esperança é a certeza de que a história terá o fim que ela precisa ter e que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Otimismo é: vai dar tudo certo. E o otimismo nunca se confirma, porque a vida tem altos e baixos, não é? E um dia está tudo bem, no outro tudo pode até se perder um pouco. Mas a esperança diz: Deus está no controle de todas as coisas. E no final eu tenho certeza que eu estarei seguro. Por isso que o salmista diz: no final tu me recebes com honras na glória. Amém, irmãos? É uma palavra de desabafo com você. Não seja dos que se resignam, fogem, desanimam e se tornam amargos. Tem muita coisa bonita aí que Deus fez e muita coisa bonita que ele ainda vai fazer. Mas também não se torne os que jogam o jogo, os que fazem então o que todo mundo faz. Não venda a sua alma. Deus pode abençoar você sem que você precise dessas coisas. Seja daqueles que creem. Moltmann diz que o crente não é um otimista e nem um pessimista. Ele não precisa do pensamento positivo e nem da dialética negativa. O crente é um confiante. Ele sabe que está seguro nas mãos de Deus, que Deus aguarda por ele e que ele tem em Deus o mais extraordinário convite da sua vida. Essa é a postura que eu gostaria de propor para você nessa noite. Confiança em Deus. Certeza de uma vida sob os cuidados de Deus. Não se resigne, não jogue o jogo. Não vá para os extremos. Seja sábio e Deus vai continuar conduzindo você em todas as coisas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Todos de olhos fechados, não olhe para mim, não olhe para ninguém. Tente olhar para dentro do seu coração, esse lugar tão oculto, tão escondido, às vezes tão escuro até. Ninguém sabe o que vai aí. Sua esposa não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem. Nem as pessoas mais próximas de você sabem o que vai no seu coração. Talvez nem você saiba ao certo, mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus sabe tudo a seu respeito. E eu quero crer que nessa noite Deus falou com você. sobre esse desafio de confiar, sobre esse desafio de não permitir que a sua vida vá nem para um extremo nem para outro. Não seja um homem amargo, mas também não jogue o jogo. Seja confiante, creia mais, descanse mais na presença de Deus, confie mais. E você terá experiências maravilhosas que você nem imagina. Quero orar com você nessa hora. Nós vamos falar com Deus sobre tudo isso, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui hoje em torno da tua palavra e como a tua palavra é atual. Um salmo escrito há 3 ou 4 mil anos fala tanto ao nosso coração nessa noite, porque esses sentimentos são nossos também. Essa revolta é nossa também. Às vezes nós também nos sentimos tentados a desistir de tudo, a desanimar. E talvez alguns aqui já tenham entrado nesse processo. Alguns aqui talvez estejam desanimados. Alguns aqui talvez estejam com raiva, rancorosos. Alguns indignados. Outros já desesperançados, apáticos. Eu não sei qual é a situação de cada um dos meus irmãos aqui. Mas eu sei que esse não é o fim. Isso não é o fim. Essa não pode, não é a última palavra. Porque a última palavra é tua, vem do Senhor. E como Asaf descobriu nesse salmo tão lindo, a última palavra é, no fim nós estamos seguros. Deus cuida de nós e toda a recompensa será dada, tanto para os que andaram corretamente, quanto para os que andaram injustamente. E Deus é fiel. Nós queremos dizer isso diante de ti, ó Pai, nessa noite. Tu és fiel. E nós queremos aprender a descansar mais nos teus cuidados. Abençoe essas vidas que aqui estão. Tu sabes, ó Deus, que muitos têm passado por lutas terríveis. Muitos têm feito esforços terríveis, enormes, para se manterem numa situação que parece estar desmoronando. E eu quero orar para que essas pessoas todas sejam amparadas pelo Senhor, cuidadas por ti, se sintam fortalecidas. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, que deu tamanha prova de amor por nós, tamanho cuidado ele demonstrou naquela cruz, que em nome dele nós possamos aprender a confiar em ti, na certeza de que nem a resignação e nem a venda da nossa alma são a nossa solução, mas o plano do Senhor na nossa vida, esse sim é a certeza da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Fica conosco, ó Deus. Abençoa-nos agora no retorno para os nossos lares. Dá-nos paz e dá-nos vitória no dia a dia. Abençoa essa nossa cidade que está aniversariando. Nós queremos orar por Maringá, para que o Senhor abençoe este lugar, essa terra, as autoridades aqui, as cidades vizinhas. Nós temos aqui irmãos que representam o poder público da cidade de Sarandi, pessoas que vêm de Paissandu, de repente, outras que vêm de cidades próximas aqui a nós. Queremos clamar para que a nossa região seja abençoada. Põe a tua mão sobre a nossa agricultura, Senhor. Dá graça nessa colheita, nessa fase de venda dos produtos. Que tenhamos, ó Deus, recursos entrando para a nossa cidade. Que pessoas tenham emprego nessa época. Que haja portas abertas. Cremos que o Senhor pode revolucionar a nossa história, o nosso modo de vida. Queremos pedir pelas empresas aqui representadas, pelo comércio aqui representado, pelas pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham. Ó Deus, que nos anos que temos pela frente, nesta cidade, que a tua boa mão nos acompanhe. Que a tua boa mão abençoe este lugar e que Maringá seja uma terra temente a Deus. Como diz a tua palavra, feliz é uma nação que tem como Deus o Senhor dos Exércitos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Altíssimo. E nós queremos dizer, feliz esta Maringá que crê no Senhor Jesus e que o tem como seu Deus na sua vida. Oramos por nós todos, Pai, pelas nossas famílias, em nome de Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço em quem veio ouvir a palavra com você hoje. Vá em paz. Que Deus te dê um restinho de noite abençoado. Até quarta que vem. Traga uma visita. Convide um amigo para vir com você. Esteja conosco. Não assuste com o frio. A gente se esquenta aqui na comunhão dos filhos de Deus. Até quarta que vem, se Deus quiser.